Ainda que haja espasmos, óbitos, vultos, involuntários, estigmados em sono, somos horizontal, resquício, rabisco, longe da arte final. Estamos a postos pro juízo final. Que no dia último de agonia terrestre, que a peste desce matar. Primeira coruja, segunda coluna, aliás. 13 famílias, 10 mil se converte, que seriam pobres. 11 é número de 9. Lúcifer sofre, inferno treme, demônios não sobem. A luz que ofusca em seu mérito derradeiro, cordeiro, trino, terceira. Volta do sangue no marco da porta, cavalo vermelho que vem pra julgar os vivos e os mortos. Escrita na coxa, espada na mão. Quem sem comunhão viver a aflição seriam pragmatizados na teoria da caverna. Aberrações mentais, quer mais? Estamos em guerra, vacilo, exílio, sustício, êxodo do concílio. Dos três magos que seguem o destino no brilho até chegar no menino. Corte do servo, céberos e bestas desperta. Trombeta toca, estrela desloca, passa pra próxima página, troca. Implícito, apenas um palpite, se quiser acredite. Não existe mudança climática, na prática é apocalipse. É o ápice, o cálice, cale, sem mais palavras. Censura a realidade, faz de alvo a mente alfa. Transforma a verdade, é impossível, prisão sufoca. Altera o DNA com fúria venenosa, o corpo não suporta. Ficar de pé é impossível, resistir não dá mais. Se repouse, se prostre, veja que este mundo jaz. Do maligno, procuro onde o espírito traz paz. Estigmas pragmáticas em aberrações mentais. Midiático sem nexo, se afogando nas ilusões do senso patético. Mérito pro terrorista, antes ser humano falhou ao tentar se descrever. E a pálvora cinzenta sufoca, atmosfera despertador, solta o rancor. Se entrego a da besta fera, meu pesadelo concretiza. Me explica qual é o sintoma, desde que matam, mal que infartam. Aparelhos que aprisionam, o tempo é curto. Vejo surtos de quem sofre, cofres que causam morte. Sem sorte ninguém se move, até parece que eu não sou daqui. Atacado pela incerteza que levou vários daqui, não. Infelizmente não sei não. Confusão psicológica me arrasta pra escuridão. Do alto eu observo muito mais que eu deveria. Perplexo sem entender, vejo reféns da covardia. Posturas degradadas pelo monstro ceifador, que com amor abstrato falso resulta em dor. Mentes sem raciocínio, algemadas pela dúvida. Mortos perambulando antes da sepultura. Então me diz quem é você que se julga da mesma raça, que me arrasta pra mentira, tira a vida, traz desgraça. Bomba atômica platônica faz crônica virar pó. Ameaça a existência, estraga a mente dos menor. Assembleia, alcateia, covardes, pactuado. Que no fim, sem fim, no próprio sangue é naufragado. Implícito, fonético, míssil, antissonar. Soldados terríveis, conversos pra atacar. Levanta da cadeira, vejo sangue escorrer. Imagens digitais nunca vai fazer crer. Naquilo que abomina, contamina. Transforma em um zumbi na teoria pragmática. Levanta da cadeira, vejo sangue escorrer. Imagens digitais nunca vai fazer você crer. Naquilo que abomina, contamina a mente opaca. Te transforma em um zumbi na teoria pragmática. Levanta da cadeira, vejo sangue escorrer. Imagens digitais nunca vai fazer você crer. Naquilo que abomina, contamina a mente opaca. Te transforma em um zumbi na teoria pragmática.